e tome shot. Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão. Segura que eu quero ver, meu irmão. Sozinho, esperando a Gabriela. Oh, oh, oh, oh, Gabriela. Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela. Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós. Segura que eu quero ver. Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão. Tá na chicota. Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam. Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata. Oh, oh, oh, oh, oh, Gabriela. Quanto mais as coisas só, mais amor eu tenho dela. Segura, bota. Bora minha banda de milhões. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. É assim, ó. Alô, meu tecladeiro Jancinho Wesley Teclas, hey. Em nome de Janão Produções, em nome de LTM Entretenimentos, segue Leme Silva no forró. Segura que eu quero ver, meu irmão. E tira o pé e bota no swing aí. Assim, ó. Pode arrumar as suas malas, que hoje eu vou buscar você. Pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância, não consigo te esquecer. Pode acreditar que eu vou ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti. Vão se meter em nossas brigas, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Mas eu quero te buscar, vai ser um tal de ti-ti. Puxa, menino, tá tiquito, querido, tiquito, querido. É, é. É. Hoje, é. Parou. Tome shot. Tá fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci. Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi. Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali. Eu fiquei até suspenso, eu não sei o que eu senti. Você me deu um sorriso e aquele sorriso começou uma atração. Convidei ela pra dançar, pra ter uma ocasião. E naquela contradança surgiu um assunto bom. Ela sorria pra mim e apertava minha mão. Dois pra cá e vamos nós.